Nem sei como dizer, importante como me lembrar que eu preciso guardar grana pro futuro ou de cumprir as paradas que eu juro. Olha como ela vem, parece cena de um filme dos bons. A moça esquece os outros edredons e vem pro nosso lar. Seu lugar é onde quer que eu vá, desde que o amor esteja lá. Se você quiser, eu te ensino o caminho até mim. Essa distância é muito ruim, eu te conheço bem, cê me faz tão bem. É que eu amo ouvir sua voz de bolada também. Já faz um tempo que a gente não briga mais, cantando pra te dizer o bem que cê me faz. Se tu quiser um bebê, onde a gente faz? Uma casa em frente à praia, num clima de paz. Uns gatos preto e um dog gordo pra gravar uns snap. Um home studio, um mic foda pra gravar minhas track. Uns pano pra inventar minhas modas sem que cê dê cheque. Uma varanda e um quintal pro bicho e pros moleque. Se você quiser, a gente acorda antes do sol nascer. Com você, mulher, é. Eu decidi que eu quero viver. Vou plantar as flores e cuidar pra que elas cresçam, pra te fazer uma surpresa antes do café. Só se você quiser, se você quiser, é. Se você quiser, a gente acorda antes do sol nascer. Com você, mulher, é. Eu decidi que eu quero viver. Vou plantar as flores e cuidar pra que elas cresçam, pra te fazer uma surpresa antes do café. Só se você quiser, se você quiser, é. Yeah.